Depressão Fã Clube. Desenhos no meu caderno e pontas no cinzeiro. Eu não suporto mais conviver comigo mesmo. Me desculpe, eu não tenho solução. Só não me esqueça, nada disso foi em vão. Eu vivo na sua cabeça tipo um trauma. Eu não tenho calma, eu não tenho tempo. Me jogue aos leões, eu quero ser devorado. Degolado enquanto falo como amo a vida. Procurem ajuda, a vida é curta e não é ruim. Vif Skeleton Type Beat, eu te amo Copa. Desenhos no meu caderno e pontas no cinzeiro. Eu não suporto mais conviver comigo mesmo. Me desculpe, eu não tenho solução. Só não me esqueça, nada disso foi em vão. Eu vivo na sua cabeça tipo um trauma. Eu não tenho calma, eu não tenho tempo. Me jogue aos leões, eu quero ser devorado. Degolado enquanto falo como amo a vida. Edgar Mitchell, o comandante do módulo lunar da Apollo 14 em 1971, é doutor em ciências aeronáuticas e físicas. Ao voltar da Lua, ele largou tudo para estudar o ocultismo e a parapsicologia.